se chama solidão. Chego a pensar que você se esconde da minha paixão. Eu me pergunto o que foi que fiz, mas são palavras que ninguém responde. Te vejo infeliz. Camassari vai cantar por si. Mais um, hein?